5937 agora, para o meio de 3 horas, alterna Aracaju. Sul 4959 em frente, pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de céu, 10, chame torre 1895, ajuste o altímetro no 0, no 21. 021, pátio 3, pátio principal, Índia, lá, chama da torre, 7189, azul 295, azul 2449. Salvador approach, we are clear of the vertical restrictions of the SID, Azul 5001. So 5001, the vertical restriction of the IOD patrol is only for runway 28. Okay, sorry sir, fly me to 340 clear the restrictions, 5001. Salvador clearance. Good evening, Sideral 9973, we have information Alpha. Sideral 9973, clear to Confins, Passel 360, by Upper Zulu 21, take off runway 10, right turn, R4, departure, left transition, departure control 120.8, cock 5104. Roger, clear to Confins, flight level 360, via Upper Zulu 21. Take off runway 10, right turn after, Arbor, departure, and left transition. Flight control 120.8 and spot code 5104, ground 99 and 7. 5104, Cox. That's affirmative, 5104. Cruise back correct, come back for pushing start. Roger. Azul 4959. Azul 4959, decolou seu decoral. O 4959, o contato radar, sua para nível 940, decolou seu decoral. Seu decoral, o Azul 4959. Azul 5001, contact is the center, 1251, if I'm enable, 1322, correction, 133, the small 95. Here we see center now, 125, the small 1, or 133, the small 95, Azul 5001. Clearance ground, boa noite, this is 3 Charlie Echo Golf Echo. 3 Charlie Echo Golf Echo, confirme Abram. Ah, isso, Echo Golf Echo, boa noite. Go ahead. We were to depart at 0100, but now we are expecting 0215. Could you update our departure time or you need a DLA? I need a DLA. You go to AIS room and do a DLA. Okay, I feel the DLA I understand. Thank you ma'am. Paulo Salvador Rio, navio com a zero para o táxi, com a POB 04, autonomia de 3 horas e 50 minutos, São Fernando Galeão. Navio no zero, autorizado táxi, que é a parte principal, Índia, ponto esquerda no zero, chame torre 1185, ajuste altímetro no 021. Ajuste no 021, táxi, especial, contatório 510, Santa Mara Torre, navio 890. Salvador, boa noite, Rio, navio com zero. Zero, pronto para partir. Rio 98 no zero, autorizado, a linha de colapso, pisto no zero, retorno, 70 graus, 1 no zero. A linha de fala, pisto no zero, Rio 98, pisto no zero. Possibilidade de coordenar com o controle, também nível 400, direto. Autorizado, 6204-03, chame táxi. Registro, nível 360 e após 3820. Já estou correndo aqui com o centro, só até a decolagem, acho que vou matar. 98 no 0, decolou de 38, não consegui contato com o centro Recife, mesmo não tendo telefone, vou continuar tentando aqui, coisa passa pro controle de coordenação, ok? Controle do 0.8. 0.8, obrigado. Fogo para nível 360, direto da El. Direto da El, autorizado 360, possibilidade de acender direto nível 400. Inicialmente está o 360, aguarde autorização para o centro Recife, Rio 9890. Inicialmente 360, varão direto da El, 9890. Confirme a alternativa e o PLB. Alternativa é Salvador e o PLB 102. 107? 102. 102, gente, minha 264, janela direita via Índia, tá que foi. Índia, bom, espera da 10, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-2-1. Índia, 245, 2560, até 2-1. Xenia 224. Xenia 224, autorizado a linha de colapso no 0, vento 170 graus, 37 metros. Alô, Xenia 274, autorizado por seguro, nível 180, Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída coral, controle 1-2-0, décima 8-0, transponder 5-1-1-6. Foi segura, nível 1, via Golf 677, vamos decolar da pista 1-0, com curva direita 4. Vou partir da saída coral, o controle 1-2-0-8, e transponder 5-1-1-6, rua azul 274. Caso 2774, contestamento correto, chame puxa. Fazer um 3 0 5 autorizado, táxi, parte principal, táxi Índia, ponte espera da 0, chame torre, 1-1-8-5, ajuste altímetro 1-0-2-1. Mantém ainda coral, água? Coral, aguardando. Canal 6212, for Titan, sent flight level 050, Mario Arrival. Sent flight level 050, my arrival. Canal 6212, return flight to Itap. Clear. Okay, flying direct to Itap. Thank you. Canal 6212. Bom 098, vou Itap, da presente. Itap, bom 098. Quem é a última chamada? Boa noite, senhorita. É o Oxenai 6224. Oxenai 6224, contato radar, vou para nível 90, Conde. 90 na Conde, 6224. 4959, autorizado de Neto. Neto é autorizado a ver o contato. Ótima Conde, está presente, 6224? Matheus. Passa de 2224, acendo identificação via mar e desce para nível 060. Identificou 2224, pode iniciar a descida no ideal? Quantas milhas para iniciar a descida, passa de 2224? 20 milhas. Identificar no ideal de descida, passa de 2224. Reportar para descida 2224. Controle autoriza ITAP ou DUNA para o passarelo 2224? Vai. Autorizado é colapso, turno 0, vento 8, 0 graus, 1 mais. Azul 4959, serviço radar encerrado, 57 milhas, CBS Salvador, mantenha o nível 940, para o Junep, chame Ilhéus 201. São 3600, essa é a identificação, via chegada mar, disponível de voo 070-2509. Sim, para 2509, Na 3305, contato radar, sua para a mira 330, após 2000 pés, vou ir direto o jato. Após 2000 pés. O controle Salvador, está 3600, confirma a atitude que é para nós descendo. 3600, nível 070. 070-3600. 02224, em fonte velocidade. Está com 240. Só mantenha a presente velocidade até mais próximo de Duna, informando quando iniciar a redução para 02224. Afirmativo, podemos manter até Duna a presente velocidade. Com 098, desça 2000 pés, ajuste na 021. 2000 pés, 1021, voo 1098. Siga para 3305. Essa deve decolar a frente destino R5 também? Negativo. Possibilidade de varar a cajuda presente, 3305? E ainda saída guarda de coordenação. Aham. O Xadão 6212 desce para 3000 pés, QNH 1021. Recepção, 3000 feet. CNH 1021, Ocean Air 6212. 1098, autorizado sinal ILS, informe quando estabilizado. Reportado estabilizado, 1098. Ocean Air 6212, conforme speed. Can you repeat please, Ocean Air 6212? Air 6212, confirm indicated speed. 250 knots, Ocean Air 6212. Roger. 02224 e fala velocidade. 245 agora. segue tráfego posição de 1 hora, 9 milhas, cruzando 070 para 3.000 pés, com 250 de indicado ar, pois 320 para 32224. Ciente, 224, tá tendo tráfego no TQS e no visual. Está na avião na 40, sem identificação via chegada mar e desça para nível 080. Via 080, chegada na 40. Oceana 6212, now clear to descend to 2006-21021, ILS final approach, report option localizer. Roger, descent to 2006-21021, report satellite ILS, Ocean Air 6212. 4 Salvador, boa noite, é o azul 6908, passando 210 para 170 restrito, chegada Mari, gente, calma. Azul 6908, acende a identificação via chegada Mari, desce para nível 090. 090, via Mari. D2224, agora redução para 229, descida autorizada até o 050. Ok, 220 reduzindo, descendo 050, 2224. 3600 cruzando 8.000 para 7.000. Negativo, tá 2600 reautorizado 060. 060, opção é confirmante cruzando 080, descida para 060 agora, tá 3600. Com a planta de aproximação, chame a torre, 1895. Torre 1895, boa no 098. 3600, reduza para 229, é o número 4 para aproximação. 3200, 2209, 3600. Está na 040, reautorizado, descido até o nível 070. 16908, reautorizado, descido até o nível de voo 080. 3305, chame restrição 2685, ao 102545. 2585, boa. Alô, Salvador, é o azul 2774, fala, tá? Com POV de 34, autonomia de 3 horas e 50, alternando Vitória. Azul 774, está visualizado via parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera da 90, chame torre 11895, ajuste 1021. Sempre, tá? Ah, no ponto espera. 7895, azul 2774. Ah, bora. Então, gente. A 3600, desça para 3.000 pés, CNH 1021, reduza para 2009. 3.000 pés, 1021, reduzindo 2009, está 3600. Xander 6224, serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 120 decimal 3. A 9140, desça para nível 050. 6908, desça para nível de voo 060. 060, 3600, reautorizar 2000 pés. 2000 pés, senhor, 3600. Área 2224, autorizado sinal ILS, informa quanto estabilizar. A reportagem está estabilizada, 2224. Oceania 6212, complete approach, contact tower 118, small 95. Tower 11895, good evening ladies, Oceania 6212. No solo a 00, libere próxima à direita, 121 no 9 solo. Próxima à direita, chamando o solo em 219, gol no 098. 1868, está com condições para o 1868, sem identificação, via chega da Mari, desça para nível de voo 070. 070, pode com a Mari, gol no 868. Autorizada pela Edmari, gol no 868. Mário, não é possível liberar a velocidade também? Sim. Obrigado. Clear the runway 10, wind 170 degrees, 061. Clear landing runway 10, ocean air 612. 2224, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, passaredo 2224. Passaredo 2224, continua aproximação, aguarde pista livre. Ah, escuta. Mantenha o ponto de espera. Terra 9140, copia o controle. Confirmo, Terra 9140. Terra 9140, 2000 pés, ajuste na 021, sinal ILS autorizado, informe estabilizado. 2000 autorizado, procedimento 021, Terra 9140. 6908, desce para 3000 pés, ajuste na 021. 6212 no solo 03. Libere de próxima à direita, chame solo 121 decimal 9. Sana 9140, inicia só para 2009. Luciano, até Marvel Pacheco. Echelon, Decimal Niner. Ground 21, Decimal Niner, Ocean Air 6212. 00, com a flecha aproximação, chame a torre 118, Decimal 95. 245, 3600. Ciente, livre pouso, 2224. Juliet, Alpha Juliet, gate 02, Ocean Air 62, 12. Com 1868, apresente via Project TAP, desse autorizado até o 050. TAP 050, boa noite, 1868. Salvador, TAP 3600, passando Simbra, visual. Fiz uma aproximação, aguarde pista livre, TAP 3600. Guardando 3600. Do 6908, desça para 2000 pés. 2000 pés, do 6908. Passaria do 2224, no solo 05, libere próximo à direita, 1219 solo. Liberará próximo, 2119, chama o solo, passaria. Salvador, buenas, passaria do 2224, pausou e livrou. Passaria 2224, Alfa Kilo, pátio 3. Passei, parou, pátio 3, o 2224. Tráfego lá curto? Afirma, 2774. Após o pouso do Bois da TAM, autorizado a Lima manter pistão no zero. Gente, após o TAM, Lima mantém pistão no zero, azul 2774. Estabilizou a nave 140. A nave 140 completa de aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. Camarada, tudo em quartel. Azul 6908, 22009, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. É 200 para 200, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, azul 6908. No solo ao 07, libere próximo à direita, 121 no decimal 9 solo. 219 para 3600. Boa noite, 68, reautorizar descida de 2000 pés, QNH 1021, final do procedimento ILS XY0, estabilizando. D21, 2000 pés, boa noite, Radar 9162, ação de identificação, via chega da Mar, desça para nível 060. Bruno 40, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 9 nós. Autorizado pouso na pista 10, estrela 9140. T74, decolou 09, 1208, controle, bom voo. 1208, grato, bota mais. Central de Salvador, uma boa noite, é o azul 2774, perfil da Coral. Azul 2774, boa noite, contato radar, sou para nível 180, saída Coral. Boa noite, 0 na Coral, azul 2774. Solo K3600. Prossiga. Nós estamos aqui no pátio 3. Seria a confirmação da posição de parada? Aqui eu não tenho, só um minuto que eu vou solicitar em freio, só um minuto. Ok. Cinco Lima, tá 3600. Cinco Lima, sim, a gente tá no visual agora, comunizador 3600, obrigado. Quiser dar 9973, escuta? Escuta. Me formata em um tráfego da TAM parqueando no remoto 05 Lima, parte 3. Confio que eu vou tomar de um ano mais zero? Por que quiser dar 9973. Tá, tá visual, vai iniciar o pushback, agora vai fazer. Chame 1208. 908. É 908, chame Torres, 2895. 2895, a torre resume, é 908. Azul 2774, tá presente, foi Coral. Tá presente, Coral, 2774. Estado pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Relivre, pouso, 9908. 16908, no solo azul 4, direita 1221 no 9 sol. Direita 1219, azul 6908. 1895, obrigado, boa. R Salvador, boa noite, 1868, sinal, pista 10. Salvador, boa noite, azul 6908, pronto. 6908, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo para parte 3, 6908. Santa Arizona 52, reautorizado descer até 2000 pés, esquina Gaula 021, sinal procedimento ILS 6.0, informe código estabilizado. Santa 9162, desce até 3000 pés, esquina Gaula 021. Minutos de autonomia alterando o barulho. Autorizado start, esperar 9973. Pode 3, pode 1 no Índia, ponto de espera zona 0, chame torre 1895, ajuste de altímetro na 021. Evitar que parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera vai chamar torre 2895, PNH 1021, 09973. General 9973, holding point runway 10. General 9973, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, general 9973. De voo 050. 050, possibilidade de voo Duna? Privo Duna, chamei 6258. Duna 6258. Alfa Juliette por 1-1. Alfa Juliette por 1. Passou, né, né? General 99-73, Airborne 819, contact Salvador Departure, 120.8. 120.8, good day, sir. Salvador Departure, good evening, General 99-73, crossing 1,300 feet. General 9973, radar contact on departure, comes to flight level 360 after departure. Level 360, Abo departure, General 9973. Na 9162, tem autorizado descida para 2000 pés. 2000 pés, na 9162. Localizador está 3152. Sam 3152, Complete Sam Torres, 1895. Mará. Sam 3152, copiou a frequência da torre? Complete Sam 3152, final do X-Ray da DEC. Sam 3152, reporte para o marcador externo. Passará. Sam 9162, autorizado sinal ILS, recepção 0, informa com a estabilização. Marcador externo, tá 3152. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, tá 3152. Geral 9973, clear 11. Clear fly heading 11 inspection, geral 9973, thank you. Rio 5972, acendo identificação, via chega da ponte, desce para 4000 pés, sem negar, 1021. Sam 9162, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Sam 6258, autorizado descida para 2000 pés, CNH 1021. Rio, Runo 021, 6258. Runo 52, no solo as 24, libere próxima à direita, Runo 21, nove solo. Libera à direita, Sam 31, 52. 128, small 8, Nipponable 126, small 0. 128, small 8, Black Cat 126, small 0, Sierra 9970. Good evening. Good evening, Sierra 3152 Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, 3152.